Mexeram foi com o doido! Mexeram foi com o doido! E aí, Júnior Santorini? Teu nome tá mais famoso que os produtos da Jequiti, viado. safadinha querendo é me provocar. Ela sempre quica dedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, vem devagarinho, no pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia. Eu vou te agarrar. Ei, DJ! Eu vou te agarrar, tá mole. Arrebenta, DJ Seco! Eu vou te agarrar. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, vai. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando louca, me beija, ai, vai. Ai, esse Juninho, eu tô chegando no sapatinho e na disciplina. Estoura e joga pra cima. Piranha, tu vai na vara, relaxa, então não para, safada, tu se ama. Ao som dessa tabacada, piranha, tu vai na vara, relaxa, então não para, safada, tu se ama. Ei, DJ! Foi de mão, foi de mão, foi de mão. Essa aqui é foi de mão, foi de mão, foi de mão. Vavapo, vavapo, bapo, vavapo, vavapo, bapo, vavapo, vavapo, bapo, vavapo, vavapo, bapo. Ai novinha, ai novinha, ai novinha, ai novinha, ai novinha, ai novinha, ai novinha, ai novinha, ai novinha. Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embraçado. Esse é o novo aquecimento que deixa. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Querendo carona, ei, querida, tá querendo carona. Agrado papai, tu mota, agrado papai, tu mota. Agrado papai, tu mota, agrado papai, tu mota. Ei, querida, tá querendo carona. Ei, querida, tá querendo carona.